Sua conversa era afável e alegre. Punha-se à altura das duas senhoras que viviam a seu lado. Quando ria, seu riso era sincero como de um colegial. Madame Magloire chamava-o naturalmente de Vossa Alteza. Um dia, levantou-se da poltrona e foi à biblioteca procurar um livro que estava numa das prateleiras mais altas. Como o bispo era de baixa estatura, não o alcançou. Madame Magloire, disse, traga-me uma cadeira. Minha Alteza não chega àquela altura. Uma de suas parentas afastadas, a Condessa de Lô, raramente deixava de repetir em sua presença o que ela chamava de as esperanças de seus três filhos. Seus numerosos ascendentes, bastante idosos, já estavam próximos da morte, e a herança caberia naturalmente a eles. O mais jovem dos três deveria receber de uma tia-avó uns bons 1.000 francos de renda, o segundo herdaria de seu tio o título de duque, e o mais velho sucederia seu avô no pariato. O bispo escutava habitualmente em silêncio essas inocentes e muito perdoáveis vaidades de mãe. Mas, uma vez, estava mais distraído que de costume enquanto a Condessa de Lô renovava os detalhes de todas essas heranças e esperanças. Interrompendo-se então, com impaciência, disse: Meu Deus, sobrinho, em que está pensando agora? Estava meditando sobre algo interessante que li e acho em Santo Agostinho. Pondeis vossa esperança justamente no que não vai acontecer. Outra vez, recebendo carta que comunicava o falecimento de um gentil-homem do lugar, na qual se expunha, além das dignidades do morto, uma lista de todos os títulos feudais e de nobreza da família inteira, exclamou: Que bons ombros tem a morte! Que formidável carga de títulos fazem-na levar! É preciso que os homens sejam muito espirituosos para usar o túmulo como ocasião de vaidade. Às vezes era delicadamente zombeteiro, sempre, porém, com alguma intenção séria. Durante uma quaresma, veio a Digne, um jovem vigário. Pregou eloquentemente sobre a caridade, convidando os ricos a serem generosos para com os necessitados, a fim de evitarem o inferno, que pintou com as cores mais horríveis que pôde, e ganharem o paraíso, encantador e sumamente desejável. Havia entre os ouvintes um ex-comerciante muito rico, um tanto avarento, chamado Geborandé, que tinha ganho 2 milhões fabricando tecidos ordinários, sarjas, lãs e bonés. Em toda sua vida não havia dado uma esmola sequer. Desde esse sermão notaram que todos os domingos dava 1 vintenho às pobres velhinhas da porta da catedral. Eram 6 para dividir a moeda. Um dia, o bispo o notou fazendo sua caridade domingueira e disse sorrindo à sua irmã: Repare só, Geborandé comprando 1 vintenho de paraíso. Quando se tratava de caridade, não desistia mesmo diante de negativas, usando então palavras que faziam refletir. Uma vez fazia a coleta num salão da cidade. Estava presente o velho Marquês de Champtercier, rico, avarento, que achava jeito de ser ao mesmo tempo ultra-realista e ultra-volteiriano. Já existiu gente assim. O bispo, chegando-se a ele, chamou-o e disse: Senhor Marquês, é preciso que contribua com alguma coisa. O Marquês voltou-se e respondeu: Excelência, eu tenho os meus pobres. Demos, então, disse o bispo. Noutra ocasião, pronunciou na catedral um sermão assim: Caríssimos irmãos, meus bons amigos, em França há 1.320.000 casas de camponeses que não têm senão 3 aberturas, 1.817.000 com apenas 2 aberturas, uma porta e uma janela. Enfim, 342.000 cabanas com uma única abertura, a porta. Isso por causa do que se chama de imposto de portas e janelas. Ponham essas pobres famílias, velhos e crianças em tais lugares e podem esperar febres e doenças. Que pena! Deus dá o ar aos homens e a lei quer vendê-lo. Não acuso a lei, mas bendigo a Deus. Em Isère, no Var, nos altos e baixos Alpes, os aldeões não possuem nem carrinhos de mão. Carregam adubo nos ombros. Não têm velas, para obterem luz queimam madeiras resinosas ou cordões embebidos na resina das árvores. O mesmo se dá em toda a região do Alto Delfinado. Fazem pão para 6 meses cozinhando-o com estrume de vaca seco. No inverno, partem esse pão a golpes de macho, mergulhando-o na água por 24 horas para que se torne comível. Irmãos, tenham piedade. Vejam como sofrem ao redor de nós. Nascido na Provença, em pouco tempo familiarizou-se com os dialetos do Midi. Assim, costumava dizer: Ebe, moço, se sage, como no baixo Languedoc. Um te anarás passar, como nos Alpes Baixos. Puerte um bom motu em bom frumage grase, como no Alto Delfinado. Isso agradava ao povo e contribuiu não pouco para aproximá-lo de muita gente. Nas montanhas, nas chupanas e escamponeses, como em sua própria casa, sabia dizer as coisas mais belas do modo mais compreensível. Falando todas as línguas, era bem acolhido por todas as almas. Além do mais, era sempre o mesmo, tanto para a nobreza como para as pessoas do povo. Não condenava nada apressadamente ou sem levar em conta as circunstâncias. Era comum ouvi-lo dizer: "Vejamos o caminho por onde passou essa falta." Sendo, como graciosamente se chamava, um ex-pecador, nada tinha das agruras do rigorismo. Professando claramente e sem carregando os sobrancelhos, como fazem os puritanos intransigentes, uma doutrina que poderia se resumir mais ou menos assim: o homem tem sobre si a carne, que é ao mesmo tempo fardo e tentação. Ele a carrega e a ela se submete. Deve vigiá-la, contê-la, reprimi-la e não ceder senão em último caso. Nesses casos, se houver pecado, será venial. As pequenas faltas são quedas sobre os joelhos, podem transformar-se em oração. Ser santo é exceção, ser justo é regra. Errem, desfaleçam, pequem, mas sejam justos. Pecar o menos possível é a lei dos homens. Não pecar nunca é sonho de anjos. Tudo o que é da terra está sujeito ao pecado. O pecado é uma gravitação. Quando via todos gritando, mal-humorados, dizia sorrindo: "Parece-me que se trata de um grande crime de que todos são culpados. Vejam como as hipocrisias assustadas se apressam em se acobertar." Era indulgente com as mulheres e com os pobres, sobre os quais recai o peso da sociedade humana. São suas palavras: "As faltas das mulheres, das crianças, dos criados, dos fracos, dos pobres e ignorantes, são faltas dos maridos, dos pais, dos professores, dos fortes, dos ricos e dos sábios." Dizia ainda: "Ensinem o mais possível aos que nada sabem. A sociedade é culpada de não instruir gratuitamente e responderá pela escuridão que provoca. Uma alma na sombra da ignorância comete um pecado? A culpa não é de quem o faz, mas de quem provocou a sombra." Como se vê, ele tinha um modo diferente e próprio de julgar as coisas. Suponho que aprendeu no Evangelho. Certa vez, numa reunião, ouviu dizer que se fazia a instrução de um processo criminal já próximo do julgamento. Um pobre homem, falto de recursos, por amor de uma mulher e de uma criança, cunhou moedas falsas. Nessa época, tal crime era punido com a morte. A mulher foi detida quando gastava a primeira moeda. Prenderam-na como a única culpada. Somente ela poderia delatar seu amante e condená-lo. Apesar da insistência, continuou obstinadamente a negar que ele tivesse qualquer participação no caso. O procurador do rei teve então uma ideia. Inventou uma infidelidade do amante e chegou mesmo, com trechos de cartas jeitosamente apresentadas, a persuadir a coitada da existência de uma rival com quem tal homem a enganava. Então, louca de ciúme, ela denunciou o amante, confessando e provando o crime. O homem estava perdido. Naqueles dias, em Aix, ele seria julgado com sua cúmplice. Contava-se o acontecido e todos se admiravam da habilidade do magistrado. Pondo em jogo o ciúme, pelo ódio fizera brilhar a verdade. Fizera surgir da vingança a justiça. O bispo ouviu tudo em silêncio. Quando terminaram, perguntou: "Onde vão ser julgados esses dois?" "No fórum." "E onde vai ser julgado o procurador do rei?" Ocorreu indigne um caso doloroso. Um homem foi condenado à morte por assassinato. Era um coitado, nem de todo culto, nem de todo ignorante. Já havia sido saltimbanco de feira e escrivão público. O processo deu o que falar na cidade. Na véspera da execução do condenado, o capelão da prisão caiu doente. Era preciso um padre que o assistisse nos últimos instantes. Procuraram então o vigário. Parece que este recusou, dizendo: "Isso não me compete. Nada tenho com esse saltimbanco. Também estou doente. Além de tudo, aquele não é lugar para mim." Relataram ao bispo sucedido e este se limitou a dizer: "O vigário tem razão. Aquele não é lugar para ele. É para mim." Imediatamente dirigiu-se à prisão, desceu à cela do saltimbanco, chamou-o pelo nome, tomou-lhe as mãos e falou-lhe. Passou todo o dia ao seu lado, esquecendo-se da comida e do sono, pedindo a Deus pela alma do condenado e ao condenado por sua própria alma. Ensinou-lhe as grandes verdades, que são justamente as mais simples. Tornou-se pai, irmão e amigo, bispo só para abençoar. Instruiu-o, confortando-o e consolando. A morte era para ele um abismo. De pé, tremendo à entrada desse umbral terrível, recuava horrorizado. Não era bastante ignorante para ficar completamente indiferente. Sua condenação, como um profundo abalo, de algum modo abriu ao seu redor algumas frestas no véu que nos oculta o mistério das coisas, e que nós chamamos vida. Olhando sem parar ao redor desse mundo por essas frestas fatais, só via travas. O bispo fez-o perceber uma luz. No dia seguinte, quando vieram buscar o infeliz, o bispo lá estava. Seguiu-o e mostrou-se aos olhos da multidão com sua mursa roxa e a cruz episcopal, caminhando ao lado do condenado. Subiu com ele à carroça e ao patíbulo. O coitado, antes tão triste e acabrunhado, estava radiante. Sentia sua alma reconciliada e esperava em Deus. O bispo o abraçou e, no momento em que ia cair o cutelo, falou-lhe assim: "O que o homem mata, Deus ressuscita. Aquele que é expulso pelos irmãos, reencontra o Pai. Reze, creia e entre na vida eterna. Lá está o Pai." Quando desceu do caça-falso, tinha em seu olhar qualquer coisa que fez recuar o povo. Não se sabia o que mais admirar, se sua palidez ou sua serenidade. Entrando em sua humilde casa, que ele chamava, sorrindo, de palácio, disse à sua irmã: "Acabei de oficiar pontificalmente." Como as coisas mais sublimes são muitas vezes as menos compreensíveis, houve gente na cidade que dizia, comentando a conduta do bispo, simples afetação. Mas esse foi o comentário dos salões. O povo, que não vê malícia nas coisas santas, enterneceu-se admirado. Quanto ao bispo, ver a guilhotina foi um choque do qual levou muito tempo para se restabelecer. Em efeito, o patíbulo, quando está levantado, é algo que alucina. Pode-se considerar com certa indiferença a pena de morte, não aprová-la nem condená-la, enquanto não se tiver visto com os próprios olhos uma guilhotina. Mas vendo-se uma, o choque é violento, e é preciso decidir-se ou a favor ou contra. Uns a admiram, como Demetri, outros a detestam, como Beccaria. A guilhotina é a síntese de toda a lei. Seu nome é vingança. Não é absolutamente neutra e não permite que se continue neutro. Quem a vê se amedronta com o mais misterioso dos medos. Todas as questões sociais levantam pontos de interrogação ao redor desse cutelo. O patíbulo é visão. O patíbulo não é simples armação de madeira. Não é máquina. O patíbulo não é engenho inanimado feito de madeira, ferro e cordas. Parece um ser que possui não sei quem songa a iniciativa. Dir-se-ia que essa armação vê, que essa máquina entende, que esse mecanismo compreende, que essa madeira, esses ferros...